Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tipo de fonte bem diferente. É um registro histórico, mas ao mesmo tempo parece um diário íntimo. Basicamente, é uma compilação de dados sobre a vida de um homem, Francisco Rodrigues Oliveira Neves, lá do Brasil do século XIX. O mais fascinante é que a fonte é apresentada como se fosse ele mesmo contando a própria história. É uma perspectiva muito particular, né? Não é um biógrafo, um historiador, é como se fosse a voz dele, construída a partir dos marcos da vida. E nosso trabalho aqui é dar vida a esses marcos. Exatamente. A missão é essa: usar essa lista de nomes, de datas, de lugares, para montar o quebra-cabeças não só da vida dele, mas do mundo em que ele viveu. O que essa genealogia nos revela sobre, sei lá, estrutura familiar, as pressões sociais da época? E o mais surpreendente é isso, são dados que parecem frios, né? Nomes, datas. Sim, bem factuais. Mas quando a gente conecta tudo, eles contam uma história muito humana, muito poderosa. É um microcosmo da formação do Brasil e tudo centrado num único lugar, Campo Belo e Minas Gerais. Então vamos direto para o ponto de partida. A narrativa começa bem simples. Ele diz: "Tudo começou quando eu nasci em 1829 em Brasil. Eu fui batizado em 30 de setembro de 1829 em Campo Belo, MG, Brasil. Pronto, já temos o cenário e o nosso protagonista." E nascer em 1829 é nascer num Brasil muito jovem, né? Um império recém-independente, ainda tentando encontrar essa identidade. Com certeza. E nascer em Minas Gerais nessa época é muito significativo. A febre do ouro já tinha diminuído bastante, a região estava se reinventando com a agricultura, principalmente o café, que começava a se expandir. E Campo Belo, nesse contexto, era uma área de interior, onde a vida era regida por ciclos do campo e laços comunitários muito, muito fortes. E essa ligação com a terra parece que vem de família. Os pais dele, Joaquim Rodrigues Oliveira Neves e Josefa Maria de Jesus, também nasceram em Campo Belo. Ele em 1793, ela em 1797. Ah, então já eram de lá. Exato. Eles se casaram em 1817, ou seja, consolidando raízes que já eram bem profundas. É uma continuidade que diz muito sobre a imobilidade da época, né? Totalmente. Essa imobilidade era a norma. Para a maioria das pessoas, o mundo era a sua paróquia, a sua cidade. A repetição do local de nascimento, de casamento, sugere uma família talvez de proprietários de terras, cuja riqueza e status estavam ligados àquela região. Sair de lá não era uma opção. Nenhum desejo, provavelmente. O poder, a sobrevivência, estava em fincar raízes, não em sair pelo mundo. E essa família fincou raízes profundas e largas. A fonte menciona cinco irmãos, mas nos dá o nome de três. E as datas já abrem uma janela bem interessante. O irmão mais velho também se chamava Francisco, nascido por volta de 1795. Peraí, 1795? Antes do casamento dos pais, que a fonte cita? Exato. O que já é um detalhe curioso. E o mais novo, Bento, nasceu em 1833. Essa questão do primeiro Francisco nascer antes pode indicar várias coisas. Um casamento anterior do pai, talvez um registro que não está preciso. Ou simplesmente a complexidade dos arranjos familiares da época, que nem sempre seguiam a formalidade da igreja à risca. Mas o que me pegou mesmo é o intervalo de tempo entre o irmão mais velho, de 1795, e o caçula, de 1833, dá quase 40 anos. O nosso Francisco, o narrador, está bem no meio disso, nascido em 1829. Imagina crescer numa casa com um irmão que tem idade para ser seu pai. Nossa, isso pinta um quadro de uma vida doméstica muito diferente da nossa. A mãe, Josefa, passou décadas em ciclos de gravidez e amamentação. Uma vida inteira. É um testemunho da resistência física e do papel da mulher como reprodutora. Era garantir a continuidade da linhagem e a força de trabalho da família. E uma janela de fertilidade tão longa também sugere outra coisa. Entre os filhos que sobreviveram, muitos outros podem ter morrido na infância. Era uma realidade brutal. Cada filho que chegava à idade adulta era uma vitória. Muda toda a perspectiva, né? A casa dele não era só um lar, era um projeto de perpetuação. E ele parece ter levado essa lição para a vida adulta. A fonte nos leva ao primeiro casamento dele com Eulária Cândida de Faria, antes de 1860. Ele tinha uns 31 anos. E, claro... Em Campo Belo. Em Campo Belo, obviamente. E o sobrenome da esposa, Faria, é importante. Famílias como os Neves, os Faria, os Lobato, que a gente vai ver depois, formavam a elite local. Casamentos não eram só romance, eram alianças estratégicas. Uniam terras, gado, influência política. Faz todo sentido. Ao se casar com uma Faria, Francisco não estava só começando uma família. Ele estava fortalecendo a posição social do clã dele. Desse primeiro casamento nasceram três filhos: Gustavo, Teodolina e Teodósio. Uma família completa para os padrões de hoje. Sim. Mas a história toma um rumo que era muito comum na época. A fonte não diz o que aconteceu com Eulária, mas em 1869, o Francisco se casa de novo. Isso quase com certeza significa que ele ficou viúvo. A mortalidade, principalmente feminina, ligada ao parto, era altíssima. Sim. Perder a esposa e ficar com filhos pequenos era uma crise. Um novo casamento era uma necessidade social, prática. Ele precisava de uma mãe para os filhos, de uma administradora para o lar. Era uma estratégia de sobrevivência. E a reconstrução foi monumental. Em 23 de setembro de 1869, aos 40 anos, Francisco se casa com Arminda Ermelinda de Faria Lobato, de novo em Campo Belo. E se o primeiro casamento iniciou a família, o segundo a transformou numa verdadeira tribo. Tribo é uma ótima palavra. E note sobrenomes de novo, Faria e Lobato. É verdade. Ele se mantém no mesmo círculo de famílias influentes. Vai tecendo uma rede de parentesco cada vez mais densa, mais poderosa na região. E o número de filhos que eles tiveram é impressionante. 13. A fonte lista Gandulfo, Alfredo, Licério, Estefânia, Estefânia de novo. Duas vezes. Sim. Ana, Amélia, Aurélio, Abílio, Cornélia, Francisque, Hortência e Leolina. Somando com os três do primeiro casamento, dá um total de 16 filhos. Eu fico tentando imaginar a logística de uma casa com 16 filhos. É quase inconcebível hoje. Mas o que me fascina nessa lista são os detalhes que revelam as tragédias silenciosas. A repetição do nome Estefânia, por exemplo, é um marcador quase certo de luto. Como assim? A primeira Estefânia provavelmente morreu criança. Dar o mesmo nome à filha seguinte era uma forma de honrar a memória, de não deixar a criança ser esquecida. É um pequeno dado que nos conecta com a dor e a resiliência dessa família. É um eco de uma perda. E tem outro detalhe, a grafia de um dos filhos, Francisque, sem o O. Eu notei isso também. Pode ser só um erro de transcrição, mas também pode dizer algo sobre o nível de letramento ou a informalidade dos registros, né? São pequenas imperfeições que tornam a história mais real. Com certeza. Esses detalhes humanizam a lista. Deixam de ser só nomes e passam a ser vestígios de vidas com suas peculiaridades. E essa família imensa, crescendo em Campo Belo, já nos prepara para o ápice da história do Francisco. O legado dele em números. Exatamente. E que números! Aqui a narrativa dele explode em orgulho. Ele diz, eu tinha 72 netos adoráveis. 72? Isso muda completamente a escala da nossa percepção. Não é mais uma família, é uma instituição. Uma instituição, perfeito. No Brasil do Império, da Primeira República, uma família desse tamanho era uma unidade política e econômica. Pense no contexto do coronelismo, onde o poder local era dos grandes proprietários. Certo. Considerável. A lealdade dessa família podia eleger um prefeito, decidir disputas de terra. Francisco não estava só criando filhos. Ele estava consolidando poder. Isso dá uma dimensão totalmente nova. Não é só afeto, é estratégia. E a fonte detalha essa explosão. Por exemplo, o filho Gustavo teve 6 filhos, mas o Gandulfo, do segundo casamento, teve 12. 12. O Abílio teve 11. A Teodolina teve 10. É uma progressão geométrica, impressionante. E cada um desses casamentos dos filhos provavelmente seguia o mesmo padrão do pai. alianças com outras famílias importantes da região, expandindo a rede de influência. Eles se tornam uma força quase incontornável na vida social de Campo Belo. Ser um Neves, um Faria, um Lobato ali significava pertencer a uma rede de proteção, de oportunidades. É a formação de uma dinastia local, construída geração por geração. Mas tem um detalhe curioso nos números, uma pequena inconsistência que, para mim, torna a história ainda mais humana. Francisco afirma com orgulho ter 72 netos. Um número bem específico, né? Sugere que ele contava. Era uma fonte de prestígio. Exato. Só que, se a gente somar a lista de netos que a própria fonte fornece, filho por filho, o total dá 70. Faltam dois. Faltam dois na conta. E isso é fantástico do ponto de vista da análise. Não invalida a fonte. Pelo contrário, enriquece. Ilustra a diferença entre o registro e a memória. Talvez ele tenha arredondado o número, ou dois netos morreram e ele manteve na contagem do coração. Ou quem compilou cometeu um erro. Ou talvez dois tenham nascido depois que ele fez a contagem e antes de morrer. Exatamente, as possibilidades são humanas. Isso nos lembra que a história dele não é um banco de dados, é uma lembrança vivida. Essa pequena falha no número nos conecta mais com o homem por trás dos fatos do que uma contagem perfeita faria. Totalmente. Mostra o esforço de um homem idoso tentando registrar a magnitude da sua própria criação. Então, juntando todas as peças, o que a gente tem? A jornada do Francisco Neves é a história de uma vida inteira contida numa única cidade, Campo Belo. Uma vida que se desdobrou em dois casamentos, 16 filhos, dezenas de netos, uma árvore genealógica gigantesca a partir de um único tronco. E essa árvore não é só um diagrama de família. O que essa lista de dados realmente mapeia é uma rede de poder. É um testemunho da centralidade da família como pilar da sociedade brasileira do século XIX. O legado do Francisco não foi um grande feito heróico, mas a construção paciente, resiliente de uma linhagem. Um legado que, muito provavelmente, ainda hoje tem descendentes vivendo e prosperando naquela mesma região. A própria fonte se encerra de uma forma muito simples, muito pessoal. Na voz do Francisco, lemos: "Estou tão feliz por compartilhar a história da minha vida com você. Espero que tenha achado isso interessante. Adeus." E essa simplicidade depois de toda essa saga me fez pensar muito no que está faltando. A gente tem o esqueleto, a estrutura, mas e a alma da história? O que preenche os espaços entre essas datas? Essa é a questão central. Os fatos nos dão o contorno, mas a vida acontece nos detalhes que não foram registrados. As conversas, as brigas, as festas, as dificuldades. A personalidade de cada um desses 16 filhos. Exato, as esperanças que o Francisco e as esposas tinham para eles. Exatamente. E isso me leva a uma reflexão final, uma provocação. A história do Francisco, como a gente tem, é contada por nomes e números. Se os descendentes dele, talvez ainda lá em Campo Belo, ouvissem essa análise hoje, que histórias eles acrescentariam a essa estrutura para realmente dar vida a esses nomes? O que eles contariam sobre o avô com seus 70 e tantos netos, sobre a bravura da Eulária e da Arminder, ou sobre as brincadeiras entre irmãos com décadas de diferença de idade? Porque, no fim das contas, os fatos são a fundação de um legado, né? Mas são as histórias que a gente conta sobre eles que o mantém vivo.